bandeira, nação, nação não é. Nação não é bandeira, nação é união. Família não é sangue, família, família é, é, é. Família não é sangue, família é sintonia. Novos satélites nos aproximam, mais e mais, então a gente se vê nos telejornais. Agora mesmo, pedras estão voando na direção certa. Pedras na direção certa. Pedras na direção certa. Pedras na direção certa. Confie nisso, velho. Confie nisso, velho. Ritmos, ações e manifestos.